Seção 56 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mistérios de um Fósforo. Pego de um fósforo. Olho-o ainda. Risco-o. Depois. E o que depois fica e depois resta? É um, ou por outra, é mais de um. São dois túmulos dentro de um carvão promíscuo. Dois são. Porque um, certo, é do sonho assíduo que a individual psique humana tece, e o outro é o do sonho altruístico da espécie, que é o substratum dos sonhos do indivíduo. E exclamo, ébrio, a esvaziar báquicos odres, cinza, síntese má da podridão, miniatura alegórica do chão onde os ventres maternos ficam podres. Na tua clandestina e erma alma vasta, onde nenhuma lâmpada se acende, meu raciocínio sôfrego surpreende todas as formas da matéria gasta. Raciocinar, aziaga contingência, ser quadrúpede, andar de quatro pés, é mais do que ser Cristo e ser Moisés, porque é ser animal sem ter consciência. Bêbedo, os beiços na ânfora ínfima harto, mergulho, e na ínfima ânfora harto, sinto, o amargor específico do absinto e o cheiro animalíssimo do parto. E afogo mentalmente os olhos fundos na amorfia da cítula inicial, de onde, por epigênese geral, todos os organismos são oriundos. Presto, irrupto, através ovoide e alino vidro, aparece, amorfo e lúrido, ante minha massa encefálica minguante, todo gênero humano intrauterino. É o caos da vita víscera avarenta, mucosa nojentíssima de pus, a nutrir diariamente os fetos nus pelas vilosidades da placenta. Certo, o arquitetural e íntegro aspecto do mundo, o mesmo inda, e que ora o que nele morre, sou eu, sois vós, é todo aquele que vem de um ventre inchado, ínfimo, infecto. É a flor dos genealógicos abismos, zooplasma pequeníssimo e plebeu, de onde o desprotegido homem nasceu, para a fatalidade dos tropismos. Depois, é o céu abscôndito do nada, é este ato extraordinário de morrer, que há de, na última hebdômada, atender ao pedido da célula cansada. Um dia restará, na terra instável, de minha antropocêntrica matéria, numa côncava xícara funérea, uma colher de cinza miserável. Abro na treva os olhos quase cegos. Que mão sinistra e desgraçada encheu os olhos tristes que meu pai me deu de alfinetes, de agulhas e de pregos? Pesam sobre meu corpo 80 arráteis, dentro um dínamo déspota, sozinho, sob a morfologia de um moinho, move todos os meus nervos vibráteis. Então, do meu espírito, um segredo, se escapa, dentre as tênebras, muito alto, na síntese acrobática de um salto, o espectro angulosíssimo do medo. Em cismas filosóficas me perco, e vejo, como nunca outro homem viu, na anfigonia que me produziu, nonilhões de moléculas de esterco. Vida, mônada vil, cósmico zero, migalha de albumina semifluida, que fez a boca mística do druida e a língua revoltada de Lutero, teus gineceus prolíficos envolvem cinza fetal. Basta um fósforo só para mostrar a incógnita de pó em que todos os seres se resolvem. Ah! Maldito conúbio incestuoso dessas afinidades eletivas, de onde, quimicamente, tu derivas na aclamação simbiótica do gozo. O enterro de minha última neurona desfila, e eis-me outro fósforo a riscar, e esse acidente químico vulgar extraordinariamente me impressiona. Mas minha crise artrítica não tarda. Adeus, que eu vejo enfim, com a alma vencida, na abjeção embriológica da vida, o futuro de cinza que me aguarda. Fim do poema.